bênção, toda bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção, tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Estou na bênção porque Ele tem me dado muita saúde pra cumprir o seu mandado. Estou na bênção e sei que vou vencer. Eu tô na bênção, meu irmão, tu podes ver. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Vem as lutas, vem as provas no caminho. Não tenho medo se não estou sozinho. Se o inimigo quiser me impedir, eu tô na bênção, com Jesus vou resistir. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Gloriosa bênção que de Deus vem para mim, meu ministério prosperando até aqui. Eu não mereço, mas é Ele quem me dá. Eu tô na bênção e seu nome vou louvar. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Tô na bênção, tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção. Meu irmão, graças a Deus, eu tô na bênção.